mie un om imens de cine o atudie. Erde d'un mal amb alto de virtud. M'esperco tot i si m'esperco sense raça. Fos una dolça voltada i per què em fa sí. A febre no em para. A fome no em para. A sede no em para. A cura no em para. Tudo me enjoa, tudo me irrita. Vermelho cima desta fronte, barro quanto mais me excita. Eu sou pelo de alegria, supremo de alegria. Mas perco tudo se me perco assim será só. Vou ser a Deus a vontade e ver que mesmo assim. A febre não para. A sede não para. A fome não para. A cura não para. Que isto é só biologia. Prometo o mundo à noite e o fim virá de dia. Resta pensar que será por amor. Mas perco tudo se me perco sem ser só. Vou ser a dor da vontade. Porque eu perco assim. A febre não para. A sede não para.